2 mil pés, reportar estabilizado, gol no 697. 677, decola da 10, com curva esquerda, no perfil da Puca, transição Caju, após segue rota Via Natal, 5434, transponder, controle 20.8. 230, completo final, Summit Torre 1895. 295. Torre Salvador, passaria do 2230. 2230, número 2 para o pouso. Taco P737, gol cruzando a cabeceira, agora a liberação. Vento 160 graus, 19. 2019, não tinha. Ciente. Realizador, gol 1697. Gol 1697, completo final, Sami Torre 1895. 1895, até já. 328, dispara 2 mil pés, livre LS, porta estabilizada. 2 mil pés, livre LS, porta estabilizada, 328. Na liberação, temos um 37 objeto, vai tomar posição para decolagem imediata. Gente, reportarei. Webjet 6721 após a TR na curta, aliás, mantenha preparado para decolagem imediato, 37 Gol, a 3 milhas do marcador, totalizando aí 8 milhas. Então, a decolagem imediato após a TR, 6721. Ok, aliás, mantenha após a TR, aguardando liberação para decolagem, ok? Sim, tem que manter aguardando liberação, mas não. Yeah, Querem repetir com o passarinho? Siga avião, fecha o meio, já sai do nosso site. Alfa Juliette, se arremata no 4, sente. 97, continua aproximação, 37 web iniciou a rolagem, agora a liberação. Guardando. Esquerda, a partir do hotel, 150 graus, 10 nós. Muito obrigado. Alfa, antes da direita, a gente reporta a melhor cidade. Aguarde pista 10 livre, temos um super, estamos um tocando da Força Aérea Brasileira, iniciou a decolagem a partir do ponto médio da pista 1028, aguarde a liberação. Guardando pro carro então, obrigado. 0, reportará estabilizado no S3. Comprovação na 6315, está dentro da restrição de torque da velocidade. Livre, desça para 3.000 pés, que negão no 019, acione na 6315. 3.000 pés, no ajuste no 019, acione na 6315. Quebec, Cabo, Victor Mike Quebec, Victor Mike Quebec, Sammy Torre, 1895. 1895, Grato, boa tarde. Salvador, voo 941. Salvador, boa tarde, Papa Tango, Victor Mike Quebec. Boa tarde, Quebec, dá presente direto, final no 7, reporte na curta, checada de fábrica. Passará na curta, Quebec. 3605, aguarde para a decolagem. É, Tucano, Força Aérea decolou à frente, está mantendo ainda a proa, cruzando 1700 para curvar à esquerda alguns instantes. Só um instante para a decolagem. Agora, obrigado. Se a gente mantém o ponto de espera, azul 4089. Salvador, Força Aérea no 443, decolado, cruzando 2500 pés no perfil de saída Conde. Força Aérea no 443, contato radar, suba para o nível 150, saída Conde. No 443, nível 150, perfil de saída Conde. E foi 7. Decolado aos 20, controle 208, por favor. 208, 3605, obrigado. Controle Salvador da EL, no perfil, o TAT 3605. TAT 3605, contato radar, suba para o nível 360, beleza. Líder 360, obrigado. Ótica Papa Golf, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 025, sua limite é magnética 085 Tibra. Na 6320, desce para o nível de voo 080. 080. Na 6320, informa o tráfego na sua posição de 11 horas a 5 milhas, um Charlie 402, rumo norte, cruzando 070 para 4000 pés. Afirmativo, tem mesmo aqui no visual, na 6320, obrigado. Trip 5240 estabilizado, fui LS. Trip 5240, complexo final de Sammy Torre 1895. 1895, grato, fechado. Estacionar minha 315, desce para 2000 pés, livre LS, suporte estabilizado. 2000 LS, fusora estabilizado, 63. Salvador, boa tarde, é o trip 5240, estabilizado, FILS. 5240, centro do tráfego avistado, reporte baixar travada, agora liberação, altímetro 018, vento 170 com 10. Zona 018, centro das condições, formará baixar de checar. Delta, 1620, está atingindo 135, solicita atenção ao 400. Aguarde Alfa Foxtrot. Aguarde, acionado 2000, está na proa da posição Eleca. Eco, Lima, Eco, Foxtrot. Tem. 4399. 99, você vê aí, já é um fato que eu vou usar, não sei se você vai fazer essa versão, que faz um pouco de tempo, muito bem, mas é um fato que eu vou fazer. E a postagem lá do dia, o 7-4-4. Eu não sei se o meu tem, velho, mas não sei se eu vou fazer ele também, Uno 941, desce para 2000 pés, redução para 1809. Autorizado sinal LS, reporte estabilizado. 2000 reduzindo, autorizado LS, reporte estabilizado, patrão. 3219, informação Sierra. Autorização Fortaleza 370. PSQNH 1018. 6.008, 6.038. Estabilizado o localizador da 10, localizado com a pista, chama 63. Chama 6.305, complete final, chame torre 1895. 1895, 63. Juliette Serra, decolagem autorizada, pista no 7, 140 graus com 10 nós, pista no 7. Quatro, 754, aliás, e manter pista 1 no 0. Salvador Oceania 632, já está livre de restrição de 5.000 em etapa? Livre Oceania 320. Bruno 750, classe 20, 150 graus com 10 nós. Decolagem 754. Oxenem 6315, continua com aproximação, agora liberação, pista 10. Guardando pista 10, Oxenem 6315. Papá, Zulu, Juliette Serra, decolado aos 26, direita via corredor Axé 120.8, controle. Via Axé 1208, vai transferir o Zulu, Juliette Serra. Informação de alçamento, redução para 0,2. Chilete Serra, mantém as condições visuais, corredor ACEC, NH1018, reporte para da barra. Vamos lá, o Serra. Oceania 6320, redução para 1909. 1909, 6320. 10 autorizado, 140 graus, 10 nó. Ele pôs 90, tá baixado travado, já 63, 15. 1 Fortaleza 370, pergunta 19, decola da 90 por meia esquerda, Momo, transição plantio, controle 1208, o transfundo 5463 da 3216. Para o curso do localizador, curva à direita, proa 080. Desça para 3.000 pés, QNH 108. Para o curso direito, 080, desça para 3.000 pés. LS 941. Luna 941, complete sinal, Sami Torre 1895. Obrigado, Maceió. Peso 350, é o peso 158. 10 operando, primeira curva esquerda, Puca Caju. 208 é o controle transponder 5473. Operando, segunda aérea, via 1-4-8-5-8. Janela 315, solo 29, direita, 1-219. 219, né? Depois terá quando pronto, no 93. Dan 3193 com 139 a bordo, altera Guarulhos, 3 horas e 31 para o táxi. Vem aí, Zé, Dan 3193, boa tarde, 325, azul 4089. Imediato quando autorizado, é voz da Avianca, 1,5 milha do marcador externo. Negativo, decola de...